E aí, mano, tranquilo? E aí, como é que é? Firmeza mesmo? Beleza. Como é que tá aquele esquema daquele comédia lá? Ei, aquilo lá, velho, aquele filho da puta não rodou ontem. Além de dar o banho na droga dos caras lá da rua de cima lá, ainda que aguentou todo mundo, me entregou ontem lá na fita lá. E é o seguinte, eu vou mandar aquele camarada pro saco ali, já era comigo. Porra, mano, que treta. E aí, vai jogar o camarada mesmo? Ah, você tá ligado que eu faço isso, né, moleque? Tá ligado que se eu trombar com ele na rua, ele já era comigo, porque assim sou eu, né? É isso aí. Tô no veneno, puta que pariu. Com puto que rodou ontem à noite no barulho do mil. Já tô sabendo que no DP se abriu todo. Tá fudido na minha mão, vou passar o rodo. Pra não morrer, explicação tem que ser boa. Senão não vai testir, ideia furada não conta. Cê tá ligado, eu também quando comédia mente. Fica repetitivo, gagueja o tempo todo e treme. Aí vai levar, vai ser jogado pra trás. Se é doidão aqui fora, lá dentro tem que ser mais. Já caí uma vez, eu tô ligado qual é. O cana na pressão, amarrou minha mão. Pau de arara do caralho, ia morrer no corró. Mas nunca aguentei o que cê guardo comigo só. Assim sou eu, o maluco do pedaço. Assim sou eu, na rua faço meu reinar. Se der mancada, deixa brecha pra levar tiro. Não dois dias sem chance, esse é meu estilo. Se der mancada, deixa brecha pra levar tiro. Não dois dias sem chance, esse é meu estilo. Entrei pra onda da vida do crime, ainda moleque. Meu pai e meu irmão também eram, então assim você cresce. Mentalidade de bandido, desde pequeno. Só bicando o movimento, vivendo e aprendendo. Meu pai e meu irmão já se foram, agora eu sou sozinho. Os caras dependem de mim, eu sei, é tudo comigo. Sou queimado da vizinhança, não tô nem aí. O crime é uma opção de vida, pra mim compensa sim. Tenho casa, carro, todo mundo paga um pau. Vida de luxo pra coroa, até que não é mal. Durmo de dia, vira noite, embalado no frevo, curtição. É toda hora, pra isso não falta dinheiro. Eu sou mais eu, aqui na área. Confio no meu taco, não dou mole na parada. Assim sou eu, assim sou eu. Se der mancada, deixa brecha pra levar tiro. Não dois dias sem chance, esse é meu estilo. Se der mancada, deixa brecha pra levar tiro. Não dois dias sem chance, esse é meu estilo. Me ligaram a ideia que hoje o bicho vai pegar. Que os homens vão fechar o tempo, vão botar pra quebrar. Tô pouco me fudendo, pode vir gambé. Minha segurança tá na cinta, nela eu boto fé. Não vão ser esses otários que vão me derrubar. Me tirar do trono não, nem pensar. Minha correria toda não vai por água abaixo. Pra vir um farda nojento e me mandar pro saco. É difícil, é foda a situação. Tem que ter sangue no olho, ser bicho solto então. Eu me garanto, eu e os aliados. Tô suando frio, tô ficando grilado. Suspende o jogo, manda quem não tem nada a depinar. Vou chegar na calada, vão arregaçar. Se liga no farol, já tá descendo. Em ponto morto, mó silêncio, pronto pra sentar o dedo. É agora, não tem mais tempo pra pensar. Ratatatata. Adivinha quem perdeu? Eu sou o maluco do pedaço, assim que sou eu. Se der mancada, deixa brecha pra levar tiro. Não dois dias sem chance, esse é meu estilo. Se der mancada, deixa brecha pra levar tiro. Não dois dias sem chance, esse é meu estilo. Sou testemunho ocular dos camaradas que seguiram esse estilo de vida. E hoje, ó, com as sete palmas debaixo da terra, morando numa cela. E os comparsas que diziam estar do lado deles aqui na rua, agora não mandam nem um pacotinho de tempero pro cara misturar naquela xepa paia lá da papuda. E pros caras que se foram, não acende nem uma vela no dia dos finados pra descansar em paz. Mas é cada um, cada um. Sua cabeça é seu guia. Vai na fé, drão.